Uma regra seguinte, a primeira humildade, que se trabalha com a sinceridade do coração até atingir a pureza sobre as coisas. Não é assim. Quando você vê a pureza nas coisas, você não fica tranquilo. Essa é a terceira regra. E essas três regras vencem o ego. Vocês se perdem no dia a dia, sempre buscando levar vantagem, sempre querendo ser amigo do dono do poder, sempre querendo ser um pouquinho mais do que alguém que está do teu lado. Então, se por isso essa história de que de tempos em tempos esta besta é liberada, é muito quando a humanidade está num processo muito egóico e muito pouco consciente. Então, esses espíritos mais, vamos colocar assim, mais trevosos, vêm para fazer a sanitização disso. Porque, por ressonância, a pessoa vai receber aquela energia que ela emana, que ela vai parar e pensar duas vezes, se ela quer realmente utilizar aquilo. E utilizando uma coisa cristã, ele quer uma regra muito simples, uhum, e que as pessoas se divertem todos os dias. Sim. Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. Nossa. É tão simples isso, não é? É. Você quer receber o mal? Você quer receber a traição? Você quer receber uma humilhação? Você quer receber o preconceito? Você quer receber a injustiça? Eu tenho certeza que as pessoas vão dizer sempre não para todas essas coisas. Sim. Então por que você comete injustiça? É. Por que você tem preconceito? Por que você usa da maldade nas suas palavras, é maledicente? Por que você manipula os fatos para se dar bem? Por que você é corrupto no seu dia a dia? A corrupção, filho, que é um tema tão presente hoje, é inerente ao espírito de vocês. Ah. Vocês escolhem. Como potencial de maldade, ela existe o tempo todo. Sim. A minha consciência é complementar a sua, é complementar a do outro, e a do outro, e somos todos um. A palavra um banda representa a banda de todos, um. A consciência crística que une todos no mesmo voz de Deus. E somos todos filhos de Deus, todos no triângulo, na tríade, na trindade divina do Pai, do Filho e do Espírito. E ninguém chega a Cristo sem ser homem pleno, né? Graças a Deus. Então o nego fez um resumo, o filho que não entendeu, nego pede que volte e procure entender que o caminho do bem é o caminho da evolução, para que vós possa ser uma pessoa boa e um espírito sábio, que vós, depois que parte dessa terra, sempre tem espíritos sábios que vai te orientar. Eu tenho certeza que essa nossa conversa, para mim, é de grande valia. Mas muitas pessoas vão buscar a mística do 666, buscando receitinhas de magia. De que forma essas magias influenciam as religiões de origem afro e outras magias. Não vou citar nomes, mas formas de magismo. E, na verdade, estamos numa discussão filosófica de crescimento do ser humano. Mas, senhor... O ser humano consegue ser o melhor, mas ele consegue ser o pior. As pessoas querem receitas, não querem pensar. Quando se diz que o ser humano está para a condição de angelitude, na mesma distância que um gato, um cachorro está para o ser humano, se entende bem ou ainda é só um exemplo muito pobre da distância em elevação da consciência? Posso dizer que se entende quando colocamos na comparação, mas quando ampliamos a nossa consciência e saímos da comparação, entendemos a naturalidade, nos colocamos como perfeitos na condição que estamos pela naturalidade do universo,

sem ter que ficar parando. É como se você pegasse a sua primeira encarnação aqui, pulasse todas as outras e fosse direto para a última. Porque do ponto de vista espiritual, o tempo é só um instrumento de aprendizado. Então não existe essa... Vocês precisam fasear as coisas de forma linear para poderem compreender melhor o processo de desenvolvimento. Mas, na verdade, não é necessário disso. A partir do momento que você, no seu processo internacional, ganha um grau de consciência acima do patamar energético da consciência planetária, você não só ascende espiritualmente, como você traz para esta luz todos aqueles fractais de consciência ligados a você durante o seu processo internacional. Ficou claro, sim? Muito bom. Aí... Então, não é porque essa consciência está no umbral 49, vamos dizer assim, que ela vai demorar muito mais tempo do que você que está na terceira dimensão encarnada aqui em cima. Pode ser que aquele ser saia junto com você do ciclo internacional desse planeta. Porque o que existe, se for um fractal de alma seu que está respondendo o que está ligado energeticamente ao mesmo eu superior, cada salto quântico que você dá na sua consciência, você leva todos aqueles que estão com você. Você leva a cada degrau que você sobe, ele sobe junto com você. E ninguém tem que fazer. Entende? Dentro, é importante colocar isso também dentro do campeão da Umbanda, porque muitas pessoas têm dificuldade de dizer, mas por que, que as entidades também estão evoluindo? Sim, porque elas fazem parte do mesmo bloco de energia que você. Então, a tua necessidade de se tornar uma pessoa melhor ou médio melhor, é porque você vai dar condições para que essa consciência, que normalmente já tem um nível de consciência mais que você, vibre mais alto ainda. Então, um bom médium, ele se esvazia do seu lado sombra para que ele seja um instrumento da luz para todas aquelas consciências que trabalham com ele, possam aprender com ele. Nossa. É tudo proporcional e é tudo com ressonância e sequência. E aí por isso que eu tive que responder e colocar de uma forma só, porque cada ser humano encarnado vibra numa sequência, cada um tem seu grau de desenvolvimento espiritual e cada um tem sua jornada internacional. Então, não é tipo uma coisa que, uma fórmula que sirva no mesmo tamanho para todo mundo. Mas a fórmula macro é, à medida que eu avanço minha consciência no final da luz, eu carrego comigo todos os meus fractais, independentemente de onde eles estejam, nesse plano de espaço-tempo de vocês. Nesse plano de espaço e tempo de vocês? Uhum. Certo. E parece que não, mas nas entrelinhas daquilo que o senhor falou, também ficou claro, pelo menos para mim, que toda vez que encontramos e interagimos com alguém, às vezes até de uma forma mais emotiva, emocional, fica um pouco da gente com aquela pessoa e levamos um pouco dela conosco. Sim. Por isso essa ligação. Se você entender que toda experiência humana se dá por relacionamento, então eu posso te dizer que você, ao ter ressonância comigo em algum aspecto da minha personalidade nesse processo de troca, essa energia vai te marcar para sempre, e vice-versa. Se a troca de energia é positiva para os dois lados, a gente chama isso de Dharma. Ou seja, um círculo virtuoso. A minha luz se soma à sua. E acendemos junto em vibração e padrão de frequência. No entanto, se a minha sombra se soma à sua, nós decaímos. Nós somos os anjos caídos. Nós somos a besta encarnada. Nós estamos vivenciando o umbral em vida. Porque a nossa vibração se combina na negatividade e não na positividade. Por isso você consegue entender como é que tantas relações familiares, sejam entre casais, pais e filhos, etc., são profundamente profundamente dolorosas. Entende? Nossa. Ah. Então, de certa forma, todos os espíritos que falaram comigo no diálogo deixaram um pouco deles comigo e levaram um pouco de mim com eles. Certamente, espero que você tenha ficado com melhor de cada um. Claro que sim. E o mesmo para todos aqueles que ouvem. Também. Você entende o grau de responsabilidade da sua missão, filho? Nossa. Porque se de alguma forma, entenda isso, se de alguma forma você, através do seu trabalho, estiver induzindo ou manipulando alguém conscientemente para determinados fins ou para determinados benefícios pessoais, você já transformou isso em karma pessoal. Claro. Cada vez que eu me utilizo da energia do outro para manipular para um fim que é, vamos dizer assim, que não seja benéfico ou que não seja vibrando na luz, eu estou assumindo aquele karma para mim. Claro que sim. Por isso os sacerdotes são profundamente cobrados. Por isso os padres, os pastores, tem que ter uma postura profundamente ética. É. Porque se eu estou endossando para aquelas consciências uma inverdade, se estou endossando para aquelas consciências algum propósito escuso, algum tipo de engodo, eu serei profundamente afetado e vou pagar caramente por isso. Sim. É igual. Então, você tem que ser um divulgador da luz, um propagador da luz, um propagador da consciência. Sim. E não usar da sua profissão um exercício do ego, um exercício do poder, um exercício de alienação e manipulação. E vocês vivem na era da manipulação através da informação. Uhum. O número 666... você somar vai dar 18, 18 é 9, 9 é 2, 2 é o símbolo do conhecimento, mas falta um ingrediente, falta o amor, porque você no 2 tem o poder divino, e no 2 você tem a sabedoria divina, mas você não tem o amor divino, por isso o símbolo da perfeição é sempre a tríade, a trindade, o 3, o triângulo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Falta o Espírito Santo. E vai ser a era de ouro. Quando vocês chegarem no ano de vocês, 3.000. É a vinda do Espírito Santo. É o que, seu caboclo? É a vinda do Espírito Santo. Sim. Essa simbologia é a vinda do Espírito Santo para esse plano. É o amor pleno. A era de ouro da humanidade sempre se dá numa era de amor pleno, onde você tem conhecimento, poder, mas tudo permeado pelo amor divino que representa a harmonia entre todos. Então, tudo que eu faço, tudo que eu posso, tem caráter divino, porque é segundo o meu mérito, e está balizado na luz do bem, do amor e da felicidade. Entendi. Claro que sim, graças a Deus. Então, antes da a última questão aqui para o senhor, até fazer uma colocação para as pessoas, às vezes, que, como o senhor mesmo falou, se colocam a produzir conteúdo para outras, e como um conselho também, porque eu mesmo faço isso, sobre a ética que eu tenho adotado no diálogo, é assim... na ética de Aristóteles, ele ensina assim: a virtude é você ter o coração no lugar certo, fazer com a melhor intenção, usando a sua inteligência, obviamente, para que sem um propósito obscuro, que daí só de você ter a fonte pura, ou pelo menos essa determinação, o resultado vai ser bom. Essa aí é a virtude de Aristóteles, né? Daí o imperativo categórico de Kant também fala isso que o senhor explicou em poucas palavras, que a gente deve sempre ter a humanidade como um fim e jamais como um meio para conquistar aquilo que é nosso desejo e a nossa vontade. E utilizando uma coisa cristã, que é uma regra muito simples, uhum, e que as pessoas se desertem todos os dias, sim, não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. Nossa. É tão simples isso, não é? É. Você quer receber o mal? Você quer receber a traição? Você quer receber uma humilhação? Você quer receber o preconceito? Você quer receber a injustiça? Eu tenho certeza que as pessoas vão dizer sempre não para todas essas coisas. Sim. Então por que você comete injustiça? É. Por que você tem preconceito? Por que você usa da maldade nas suas palavras, é maledicente? Por que você manipula os fatos para se dar bem? Por que você é corrupto no seu dia a dia? A corrupção, filho, que é um tema tão presente hoje, é inerente ao espírito de vocês. Ah. E desde a escola, como potencial de maldade, ela existe o tempo todo. Sim. Quais são os 7 pecados capitais? É. Quantas vezes vocês atentam contra ele? Quantas atentam contra, na verdade, as leis de Deus, num contexto teológico, as leis de Deus? O que são as leis de Deus? Né? A não ser talvez uma ética, uma postura de vida onde você esteja em harmonia consigo e com os outros. Esse é o objetivo de vocês, é o caminho do meio do Buda. Sim. É o estar em harmonia com tudo. Não é se anular, mas é entender que você é com a sua personalidade, é complementar do outro. A ideia de que somos todos um é verdadeira. Vocês estão experimentando a realidade de forma individualizada e não multifacetada, como na verdade ela se apresenta nos planos superiores de consciência. A minha consciência é complementar a sua, é complementar a do outro. Do outro, e somos todos um. A palavra Umbanda representa a banda de todos, um. A consciência crística que une todos no mesmo voz de Deus. E somos todos filhos de Deus, todos no triângulo, na tríade, na trindade divina do Pai, do Filho e do Espírito. Isso é o que nós temos, ou que deveria notar. Agora você, todos são pais, todos são filhos, e todos têm espírito. Então, é aquele dia que você usa ou deveria utilizar para saber como você está fazendo alguma coisa errada. Quando você está utilizando da maldade, quando você está utilizando do poder para manipular, é isso que vocês perderam. Perderam a bússola do Senhor. Nossa, e dá para ver na sua fala, assim, e aquilo que o senhor comentou, como que os filósofos estavam tão próximos, assim, da espiritualidade. Porque o que o senhor falou, o Sócrates colocando em outras palavras, que eu me formei em filosofia até por essa razão também, como que tá muito próximo. Ele disse assim que o homem sábio é capaz de reconhecer os seus limites e suas imperfeições. Ele é capaz de compreender a ilusão das aparências, a efemeridade das paixões e com a razão controlar-se, basicamente o que o senhor falou. Exato. Eram consciências jamais desenvolvidas, né? Que vieram para cá para contribuir um pouquinho para a consciência da humanidade caminhando rápido, né? Infelizmente, vocês tiveram um período de trevas, muito. Este período que você disse de Inquisição, de Idade Média, onde, vamos dizer assim, a maldade parece que dominou o mundo, vamos dizer. E esses conceitos clássicos, tanto é que vocês chamam isso de conceitos de filosofia clássica, eles acabaram se perdendo. Se perderam da mesma forma que vocês se perdem hoje, né? Uhum. Vocês se perdem no fanatismo religioso, vocês se perdem na voracidade sexual, vocês se perdem nos jogos de poder, vocês se perdem no dia a dia, sempre buscando levar vantagem, sempre querendo ser amigo do dono do poder, sempre querendo ser um pouquinho mais do que alguém que está do teu lado. Então, se por isso essa história de que de tempos em tempos essa besta é liberada, é muito quando a humanidade está num processo muito egóico e muito consciente. Então, esses espíritos mais, vamos colocar assim, mais trevosos, vêm para fazer a sanitização disso. Porque, por ressonância, a pessoa vai receber aquela energia que ela emana, que ela vai parar e pensar duas vezes se ela quer realmente utilizar aquilo. Se ela for persistir no erro, vai ser retirada daqui, vai ser levada para outro plano, para experimentar uma outra realidade. Se ela se lembrar, ótimo, continuando seu processo evolutivo. Então, as entidades de vocês, os guias de vocês, se esforçam profundamente para que vocês consigam ganhar essa consciência, para que vocês consigam caminhar pela vida entendendo o que estão fazendo, entendendo profundamente o papel de vocês. A espiritualidade nada mais é que um processo de autoconhecimento, de autoconhecimento, para que vocês sejam pessoas melhores. Qualquer escola religiosa que contradiga isso vai estar tentando contra o princípio básico da religião, que é o processo da divinização. E ninguém chega a Cristo sem ser homem pleno. Né? Graças a Deus. A questão 6, vô, eu vou ler ela pro senhor, mas eu vou explicar antes do outro jeito para facilitar. Isso. Ela vai querer saber quais, vamos dizer que fosse uma escada, né? Quais são os degraus que passa um demônio para chegar onde a gente tá e da gente até chegar na evolução do anjo, tá? Essa vai ser mais ou menos assim. Vou ler aqui pro senhor. Quais as graduações energéticas de frequência vibratória da densidade para a sutilidade pelas quais passa um ser decaído ou demoníaco para chegar onde estamos e daqui a angelitude, sabendo que são seres humanizados como nós? Pode-se compreender nisso a necessidade do exílio para a readequação? Vai estar falando de demônio, não espírito bichechudo, né, meu filho? Isso, do mais baixo do mais baixo. Como é que é o caminho dele de ascensão? O que, que ele tem que passar pelo quê? Será que ele tem que ser exilado para outro planeta? Meu filho, esse nego falar para vós, nego não vai saber falar porque nego nunca passou por lá. Então, nego não tem como te afirmar quais são os procedimentos que você tem até ele ter essa patente de estar prejudicando alguém nessa terra. Viu, meu filho? O nego pode mostrar e falar a partir do ser encarnado, assim ter a benção divina, assim evoluir na espiritualidade, para assim conseguir um dia, né, depois que desfalecer, se ter a paz, ou se ser um trabalhador na espiritualidade, ou até chegar num ponto de se trabalhar como um anjo. Esse nego pode falar para vós. Tá bom, vou falar desse então, vô. Como do princípio, né, meu filho, praticar o bem nessa terra, muitos dos espíritos trabalhadores da Umbanda já se fizeram muito mais em terra. Vamos se colocar esse povo de rua, né, meu filho? Que se coloca muitos, esses foram pessoas importantes que fizeram muita maldade inteira. Se desprende, se é feito o resgate dele no umbral. Ele não é demônio, viu, meu filho? Ele é um espírito que precisa de ajuda, e aqueles espíritos que se é resgatado, eles se passam como se fosse por uma faculdade mediúnica para se evoluir e se preparar para se trabalhar na lei de Umbanda. Esse negro está falando na lei de Umbanda, viu, meu filho? E esse vai se trabalhando, fazendo suas evoluções em prol da caridade. Como o negro já falou, muitos Exu Muitos pretos velhos já se trabalharam, começou nessa terra, muitos caboclos, outras linhas de entidade, que já se iniciaram a espiritualidade como Exu. E como o negro está nesse processo de evolução, hoje com a casa aberta, é negro trabalhar para ajudar os encarnados e os desencarnados que se vêm a essa casa à busca de evolução. Então, esse é o caminho que se chega. Após esse caminho, você tem esse, como o negro é o último cavalo que o negro está trabalhando, essa é a espiritualidade do alto astral, vai se colocar a oportunidade de negro ou ficar nas colônias espiritual tratando desses espíritos e ensinando esses espíritos a trabalhar, ou se pode dar um cargo maior, né, como se trabalhar auxiliando anjos e arcanjos a estar fazendo esse cura, né, meu filho, esse trazendo muito, muito amor no coração desse povo que está muito aflito nessa terra. Então o nego fez um resumo, os filhos que não entendeu, nego pede que volte e procure entender que o caminho do bem é o caminho da evolução, para que vós possa ser uma pessoa boa e um espírito sábio, que vós, depois que parte dessa terra, sempre tem espíritos sábios que vai te orientar na manipulação de energia, para que vós possa fazer seu trabalho no astral e elevar quantos espíritos for necessário para um só propósito, que é o bem da caridade e o amor a todos esses que vivem nessa terra. Seis. Quais as graduações energéticas de frequência vibratória, ou seja, da densidade para a sutilidade, pelas quais passa um ser decaído ou demoníaco para chegar onde estamos e daqui à angelitude, seu Ventania? Sabendo que já são seres humanizados como nós, não está falando da consciência de um bicho, de um animal, de uma planta, de um mineral. Pode-se compreender nisso também a necessidade do exílio, ou seja, ele aclimar-se, né, para diferentes frequências vibratórias. Então, qual é a graduação energética de frequência vibratória pelas quais passam o ser decaído para chegar onde a gente está e da gente para o anjo? Nem tudo que é negativo é ruim. Nem tudo que é positivo é bom. Se você quisesse frequência gradativa, eu poderia dizer até mesmo na medida que vocês possuem, que são os angstroms. Mas eu diria que essa medida está muito mais em qualidades. Um ser humanizado está mais próximo do meio termo. Chegar à angelitude significa abrir mão de tudo, inclusive dos seus entes. É justamente entrar naquele... o que é negro no sentido de negativo, mas dentro daquele espaço em que não há tempo e não há espaço. E sim, um período para que você consiga libertar-se. Essa chegar à angelitude não significa simplesmente acompanhar o destino kármico do seu povo, mas também livrar-se das amarras. Livrar-se das amarras significa entrar neste, eu chamo de período, neste período em que você consegue acessar outras dimensões. Nem mesmo ao corpo, nem mesmo a sua outra existência, nem mesmo as suas consciências, você abrirá mão de tudo para seguir um novo caminho. Mas é necessário abrir mão de muita, inclusive suas tendências a sofrimento, a angústia, a sonhar, abrir mão dos seus sonhos para entrar no nirvana e ascensionar. Certo. A angelitude também é possível através de forma egoísta. E neste sentido, Buda foi egoísta. Ele livrou-se de todas as ligações com essa terra e partiu. E ensina que todos devem fazer isso. ou por outro caminho, também seguindo a angelitude, acompanhando a amorosa, eu diria, o moroso tempo de evolução do ser humano. E aí o senhor está explicando, se eu entendi direito, que para o que é, que para o ser humanizado, aquilo que é egoísmo, não é egoísmo para o ser que está realmente disposto a ascensionar. Perfeito. Claro, porque se você se universaliza, não existe o outro, só existe eu. Claro. Eu tenho certeza que essa nossa conversa, para mim, é de grande valia. Sim, senhor. Mas muitas pessoas vão buscar a mística do 666, buscando receitinhas de magia. De que forma essas magias influenciam as religiões de origem afro e outras magias. Não vou citar nomes, mas formas de magismo. E, na verdade, estamos numa discussão filosófica de crescimento do ser humano. Sim, que muitas vezes para o ser humanizado é o que menos importa, né? Sim. Que ele quer os brinquedos e a atividade no parque. Muitas pessoas não querem ensinamento, elas querem receita, digamos, receita do 666 para ficar rico. Então é o 666 que vai lhe ensinar, ou seja, você está ligado à liberdade de praticar tudo o que você quiser, invocar as energias do planeta Vênus e transformar, inclusive, isso em luxúria. 666 está ligado também a isto. Quando você parte para um assunto mais elevado, para livrar-se, ceifar através da foice cronológica, você passa a ser visto de uma forma como o assunto não me interessa. As pessoas querem receitas, não querem pensar. Uhum, entendi. E ali para atender as suas paixões, gosta de ferramenta e de atividade para satisfazer o ego. Jamais, é sempre de dentro, ou seja, de fora para dentro, nunca de dentro para fora. Eu trabalho dentro deste culto respondendo na energia Exu, ventania, mas me decepciono cada vez que as pessoas vêm buscar receitinhas de magia para dominar, para conquistar. Isso traz morte e guerra. Ah. Tomadas as devidas proporções. Claro, e a pessoa se aprisiona ali, não só nos cinco agregados do Buda, mas nessa personalidade que é inserida nesse ciclo de reencarnação. E o pior de tudo é que quando a pessoa cai em guerra e morte, porque ela conquista algo, quando ela começar a decair, ela vai colocar o nome do demônio como símbolo de perda e derrubada. Portanto, quando ela começar a ter problemas com a forma que ela é, a culpa não será dela, mas sim de um terceirizado. Vai ser o Exu Ventanil, o responsável, o Exu Tranca-Rua, o Exu Caveira. Não fui eu sou bonzinho. Quando o senhor falou pior, a gente até sentiu um pouco de uma reação até emotiva, emocional. Por que que isso, às vezes, até, de certa forma, o senhor gosta de enfatizar desse jeito? Para que se sinta. Porque a palavra, eu trabalho na energia vento, na energia do ar, na energia do som. E o som é importante para que se sinta o que aquilo representa, de fato. Mas, senhor... O ser humano consegue ser o melhor, mas ele consegue ser o pior. E ele consegue, inclusive, sabotar toda a espiritualidade que está, muitas vezes, em favor deste orbe, e ele vem destruir. E depois de destruído, ele culpará o Exu Caveira. É. Certo. O ser humano consegue ser o melhor, mas também consegue ser o pior. Sim, são as duas polaridades. Entendi. 6. quais as graduações energéticas de frequência vibratória, da densidade para a sutilidade, pelas quais passam um ser decaído ou demoníaco para chegar onde estamos e daqui para a angelitude, sabendo que já são seres humanizados como nós? Pode-se compreender nisso a necessidade do exílio para a readequação? Há muitos graus de vibrações e de realidades nesse período que você fala. Há graus tão profundos em que o superespírito vai se dissipando e é necessário uma regeneração do próprio perispírito e de outras partes dos seus corpos, sendo assim muitas vezes necessário algo que seria como uma reencarnação, se eu posso assim falar, um estágio de criança no plano astral, onde aquele espírito vai se refazendo como um bebê que nasce no plano astral, refazendo todo o seu corpo perispiritual, até ele estar mais adequado para se poder voltar ao plano que vocês estão. E dentro disso, muitas vezes também aquele espírito necessita vir em algumas encarnadas, passar por um estágio de se refazer, onde aquela gravidez não dura, onde aquele espírito muitas vezes entra num estágio natural do aborto ou morre prematuramente, pois ali está se refazendo e a naturalidade dele é passar por esses processos até chegar a um estágio de poder voltar à sua reencarnação e assim viver numa vibração na qual vocês estão. Daqui para cima, o caminho é igual de vocês, sendo a busca sua e vibracional e cada vez aumentando essa vibração para o maior. Ainda dentro desse tópico, quando se diz que o ser humano está para a condição de angelitude na mesma distância que um gato, um cachorro está para o ser humano, se entende bem ou ainda é só um exemplo muito pobre da distância em elevação da consciência? Posso dizer que se entende quando colocamos na comparação, mas quando ampliamos a nossa consciência e saímos da comparação, entendemos a naturalidade, nos colocamos como perfeitos na condição que estamos pela naturalidade do universo e aprendizado que o universo tem a nos dar. Porque que nós olharíamos os nossos amigos animais com um olhar tão perverso, colocando eles como inferiores, sendo que às vezes eles têm uma inteligência muito maior do que nós mesmos temos. Uhum. E utilizamos. Então, abrindo outro parênteses, o senhor acha que o anjo é um ser criado para exercer as funções confiadas por Deus ou pelo Criador do planeta para que ali haja ordem, harmonia e equilíbrio? Ou é um estágio de evolução do ser humano? Pode ser os dois. Eu acredito que seres angelicais... Posso falar mesmo? Claro que sim. Eu acredito. Pois não. Com todos os meus estudos, seres angelicais nada mais são do que seres de outras orbes, com vidas, com uma evolução maior, uma iluminação muito maior do que a nossa, uma visão muito mais ampla. Muito mais ampliado, muito mais adequado a grandes consciências cósmicas do que nós mesmos, mas não de uma forma tão fantasiosa como se colocam, pois que seja só um ser criado para um determinado fim. Acredito que ele está no campo de evolução, no campo de crescimento do infinito, assim como nós estamos. Certo. Deixa eu dar uma pausa para alguma razão. Então vamos lá. Vou colocar um desafio para o senhor, porque eu observei que o seu tempo de foco nesses assuntos permite a gente se aventurar na busca de uma colocação da sua parte que pode nos ajudar em outras coisas, talvez no futuro. Se fosse para colocar um número, como a gente sabe que o som tem os seus decibéis, vibração deve ter um número. Em que vibração o senhor colocaria um anjo, um ser humano e o mais baixo demônio? Se fôssemos colocar em números... Vamos colocar o ser humano mais top, mais avançado, para ter uma base. Colocaríamos um ser angelical que está a evoluir na sua gravitação. Ficamos num grau vibracional de 200 mil. Colocaremos um ser humano com bastante elucidação, com alta evolução, com sua vibração a 25 mil. Colocaríamos um ser em plena ignorância, em trevas profundas de si, um grau de evolução de 15 mil. Ué, não tem zero? Uh-uh. Claro, porque para chegar em algum lugar tem que já ter caminhado. Existe uma vida, aí existe o eterno, ele está ignorante. Entendeu? Que todos nós venhamos pela ignorância pra cá. Nossa, mas a gente tá tão perto assim do demônio. Estamos no meio de uma orbe ainda. Caramba. Não estamos tão diferentes, não. Ele só está num estágio letárgico e profundo daquilo que ele mais acredita. Mas quantas vezes não estamos também tão arraigados naquilo que mais acreditamos? Agora, para a gente ter uma compreensão até mais ampla da distância dos anjos, um mestre ascensionado você colocaria em qual grau vibracional? Já temos 200 mil para os anjos, 25 mil para os humanos e 15 mil para os demônios. Colocaria em 50 mil. Nossa. E os senhores do karma? 50 mil. Por ali. Quem que está entre o anjo e o mestre ascensionado, por exemplo, com 100 mil, por exemplo? Seres de muito mais lucidez, que estão direcionando planetas, já com uma lucidez muito mais ampliada, que estão a um trabalho a favor da evolução de um planeta, às vezes de uma galáxia, de todo um futuro próspero. Fiquei muito feliz de ter feito essa questão. Muito obrigado. Outra questão. Um gato. Os animais. Eu sei que eu estou abusando, mas vamos lá. Você colocaria em qual faixa de vibracional? 25. Não, peraí. Isso aí era do ser humano. Exatamente. O que te diferencia tanto do estado vibracional dos animais. Daí a diferença seria as vírgulas depois dos cinco anos. Nossa, essa questão me fez abrir uma visão que coexistir é preciso harmonia vibratória. Exatamente. Agora, a sexta questão. Fale. Quais as graduações energéticas de frequência vibratória, da densidade para a sutilidade, pelas quais passam um ser decaído ou demoníaco para chegar onde estamos e daqui à angelitude, sabendo que já são seres humanizados como nós? Pode-se compreender nisso a necessidade do exílio para a readequação? Pode. Da seguinte forma, olha, a gente aqui na casa, a gente tá desenvolvendo uma coisa que se chama energias de encontro interior. Isso acontece em todos os reinos, entendeu? Isso foi transmitido por Kutumi, a meu cavalo. Opa, conta isso aí, conta isso daí. Então é assim. As coisas funcionam assim, e é para todos os reinos. A lei maior, ela foi dividida em 9 energias. Essas 9 energias, 3 fazem parte do ego, 3 fazem parte da alma e 3 fazem parte do eu superior. A do ego, a primeira lei do ego, que normalmente é utilizada para o ser humano e para os espíritos mais trevosos, espíritos ignorantes. Vamos falar assim, em vez de trevas, ignorância. Pode ser? Pode ser mais ignorante. Então, é ensinado assim, a humildade, que é uma regra. Quando você entra numa casa, quando você entra num reino, quando você entra dentro de uma doutrina, quando você vai ler um livro, você tem que ter a humildade para saber aceitar as coisas que vai aprender. Entendeu? E das coisas que você vai aprender leis. Se for num reino, você vai ter que ter leis. Se você ingressar na Umbanda, a lei da Umbanda que você vai ter que respeitar. Então, a humildade que é pedido é da seguinte forma. Você tem que ser sincero. Se você entra na religião e não gostar daquela pessoa, seja sincero para você. E trabalhe com sinceridade até você atingir a pureza pela outra pessoa que você não gosta. A pureza é uma outra regra. Uma regra seguinte, a primeira humildade, que se trabalha com a sinceridade do coração até atingir a pureza sobre as coisas. Quando você é puro, quando você compreendeu a natureza do outro ser, se ele chora muito, é muito lamentador, faz chantagem emotiva com você, mas se você, com a sua sinceridade, diz a você mesmo, eu sinto raiva para aquele filho da mãe. Eu não gosto dele. Você está sendo sincero, mas não está expondo isso à pessoa. E você atingiu 2 obstáculos que você vai transpor. E você diz, eu vou trabalhar isso. O não gostar dele e achar que ele é mau. Você trabalha isso. E você vai começar a sentir uma energia no seu dia a dia que vai fazer outra regra, que é a regra da pureza, como eu falei. A segunda regra. Essa regra, quando você é puro, você fica tranquilo. Não é assim. Quando você vê a pureza nas coisas, você não fica tranquilo. Essa é a terceira regra. E essas 3 regras vencem o ego. A seguir o ser, passa para outras 3 regras. A regra da gentileza, a regra da educação e a regra da fé. Normalmente as pessoas, quando começam a fazer o trabalho para o outro, elas começam pensando, meu Deus, Como é que eu pude pensar aquilo do outro se eu estou vendo agora em mim essas mesmas coisas? É verdade, sim. Porque a pessoa trabalhou o ego e agora aquilo que vem, aquilo que lhe dava força, já está tranquilo. Agora se vem aquilo que expõe o ser, que é a alma. E veja que a alma, ela necessita de gentileza para se autocompreender as várias manifestações do mundo espiritual, as várias manifestações dos estados psíquicos. Então a alma, que é a fragilidade do planeta, o planeta também tem que trabalhar essas três leis. Os mundos infernais trabalham essas três leis da sua alma. Entendeu, moço? Então a primeira lei é a gentileza. A pessoa que começou a entrar em tranquilidade, agora entra numa energia de intranquilidade porque entra no reino da alma. E no reino da alma, minha criatura, você sem a força do ego, você só vai ver dor. Então é a oportunidade que você tem de fazer o seguinte: sente dor, seja gentil para a sua dor. Sentiu que você é um safado, então seja gentil para isso. Você estava conversando com uma pessoa e disse uma asneira, não tenha nada, seja gentil para aquilo que disse. Olha, a pessoa, ela está corrigindo a palavra e está corrigindo a ação. Está vendo? E isso, corrigir a palavra e a ação, leva a pessoa a despertar aquilo que é a educação, no sentido de conhecimento e de sabedoria. E a pessoa começa a se agregar às zonas da alma em que já não há crítica. E veja, quando uma pessoa começa a ser gentil, ela começa a despertar um estado de consciência muito bonito, que é aquele estado de educação para todas as coisas, a sua sabedoria, já utiliza a gentileza até para se comunicar com o mundo espiritual, comunicar com o seu coração, comunicar com as outras pessoas, comunicar com aquele que era seu inimigo e que já não é mais. E a pessoa, quando começa a ter esse conhecimento, ela desperta a fé. Veja, estamos falando da terceira lei do ego, da alma. Quando uma pessoa agora só vai aplicar essa gentileza, essa educação, essa sabedoria, só vai aplicar isso agora na fé do mundo, na fé das pessoas. A pessoa já é tranquila, já é pura, já é humilde. A pessoa é gentil, a pessoa é educada e agora tem a fé. Ela tem fé no outro, porque só vê no outro coisas boas. Vê as maldades, mas é gentil para aquilo. E aquilo que é maldade se torna bom, se torna uma coisa afetuosa. Entendeu, moço? E a partir daí, você sai do estado da alma e vai ao encontro das últimas três leis que fazem parte do eu superior. A primeira lei do eu superior é o amor puro. Veja uma pessoa que tem fé, que está vibrando em fé, ela tem amor puro. Ela vê outra pessoa que em outra altura tinha vontade de esganar, ela já não tem. Por quê? Porque ela já trabalhou, a gentileza vibra dentro dela. A educação vibra dentro dela. A fé vibra dentro dela. Os seus estados inferiores estão tranquilos, puros e humildes. Não se manifestam. E então os estados do eu superior começam a se libertar. E você pede ao seu eu superior, me torna puro, me dá amor puro, para que eu possa compartilhar com os meus irmãos e comigo. E o eu superior, o que ele mais faz é bater aquela porta e ela se abrirá. Pedis e obtereis. E veja que de seguida, você vai ter um choque universal dentro de vós, que vós quer fazer uma caridade universal. Você não quer fazer uma caridade só para aquela pessoa. Você quer fazer uma caridade para todas as pessoas. E você pede para o seu eu superior e diz, eu superior, me torno um ser caridoso para todas as pessoas deste planeta. E o eu superior está. E você se torna uma pessoa caridosa. E veja que nesse sentido, até aquele negro lá de baixo da ignorância, até esse tem eu superior. E até esse pode fazer o trabalho dentro em qualquer reino, em qualquer cidade etérica. Porque esses são os trabalhos espalhados pelo costume, pela terra, em todos os reinos desse planeta. Desde a dimensão ínfima até a 13ª dimensão. Esses são as leis energéticas vibracionais que podem ajudar você a ascender de dimensão em dimensão e atingir as zonas mais puras. Que a zona mais pura que existe é a compaixão. E você pede ao seu eu superior a compaixão por os seres mais sensíveis, por os que sofrem na ignorância, pelos que são da luz, pelos que são da treva. Você nem liga a isso, porque a compaixão não tem luz nem tem trevas. Compaixão é uma coisa, uma energia que se espalha por tudo. A compaixão é uma coisa. A compaixão é que nem os. Que se espalha por todos os reinos, que não é luz nem é trevas, e aceita tudo. A compaixão é como o sol, ilumina todos. Essas são as 9 leis de costume para a Terra. Sim. Para a Terra planetária, em todos os seus estados vibracionais. Cada ser que trabalhar isso, evolui, ascende. Entendeu, moço? Nossa. E isso responde a todas as suas perguntas, essa pergunta última que você me fez. Porque existem cidades etéricas que trabalham a humildade. Existem cidades etéricas que estão se evoluindo para a pureza. Porque aqui na humanidade se trabalha o ego. No lado astral se trabalha a alma. Quando a humanidade limpa o ego, ascende a alma e as zonas espirituais ascendem, saem da alma para o eu superior e começam a conectar-se, a comunicar-se com naturezas suas superiores. Esse é o objetivo desse Cristo planetário. Entendeu, moço? Olha, moço. Só isso que esteve dizendo sobre ele. Se os homens da religião, eu sou do Umbanda, mas também sou do outra doutrina, quando tem que ir para lá. Mas agora sou do Umbanda. E olha que na nossa casa essas leis vão imperar, e estão imperando. Porque quem não passa essas leis, não pode ser umbandista. Quem não ama seu mestre, a sua mestra, o seu pai de santo, a sua mãe de santo, os dirigentes, dessa forma, não pode chegar a nada. Porque as pessoas têm que entender que essa profissão humana só faz uma comunidade cristã em harmonia com os propósitos divinos dos bem-amados mestres ascensos, que também deixam na Umbanda. Quando você entra numa casa, quando você entra num reino, quando você entra dentro de uma doutrina, quando você vai ler um livro, você tem que ter a humildade para saber aceitar as coisas que vai aprender. Você, para conhecer o inferno, não precisa ir lá abaixo. Basta você começar a conhecer o ser humano. E se Jesus